São sonhos que fazem, reagem, fornecem, que trazem a felicidade. Otimismo, otimista, vontade de sempre vencer. Vencendo você não desiste, persiste, insiste, sobrevive, convive, revive a sua vida. Por isso insista, persiste, evitou, evitando, evita os erros grandes, médios, pequenos, aqueles que não somos, principalmente os que são falhos. Falhos, se empenhar no máximo, não se deixar levar, desanimar com o cansaço. Sempre correr atrás, acreditar que nosso sonho é que nos faz manter a chama acesa, reacendendo assim, no esperto a esperteza, no puro a pureza. Coração nobre, seja preto ou branco, mas que ele seja pobre, com respeito, vontade, verdade, sem preconceito, maldade vai dar. De se não, não dá, pra que tentar, cê vai mofar, vai vegetar, não vai andar, vai ficar sempre nesse lugar pequeno, mas cheio de veneno, cheio de veneno, cheio de veneno. Cê bota o coração na sola do pé, com toda a raça, raçudo, só não pode ser mané, tem que ter fé, bom coração e muita força de vontade. Manifesto de amor pra acabar com o terror, a dor em São José dos Campos, interior de São Paulo, louco, yeah. Uou, uou, uou. Manifesto de amor pra acabar com o terror, a dor em São José dos Campos, interior de São Paulo, louco, yeah. Uou, uou, uou. Respeito, a humildade, o caráter, o que que fez? Abandonou riqueza, dólar e ouro pra se juntar aos loucos pela revolução, pela reorganização do nosso povo, do nosso povo. Preto, branco, pobre, louco, tem que saber respeitar. Aonde colar, chegar, se impor no seu lugar. É que não se esqueçam, é que não se esqueçam. Que respeito, humildade, caráter, sim são. Aprendizados a te passar, que por vocês serão repassados a filhos, amigos e mais. Pra aqueles que não tiveram a passos, que perderam a noção do que seja respeitar. E que por aí estão, sem futuro a vagar. Porque isso vem de berço e segue quando cresce, isso sim a quem, somente a quem merece. Seja um exemplo de bondade com a criança e com o idoso, um respeitoso de verdade. Manifesto de amor pra acabar com o terror, a dor em São José dos Campos, interior de São Paulo, louco, yeah. Whoa, whoa, whoa. Manifesto de amor pra acabar com o terror, a dor em São José dos Campos, interior de São Paulo, louco, yeah. Whoa, whoa, whoa. DJ Nenê trocando em prol do povo, torcendo pra que no nosso coração deletamos a inveja, o rancor e a desunião. Nascendo, crescendo, revendo com clareza os nossos erros, admiti-los com firmeza quando vários deles temos. Porque quem não tem respeito não merece ser respeitado, mas deve com certeza por ti ser ajudado. Ajude, não recuse, recusando, ajudando você deixará uma mente impune, sem educação, sem se preocupar em ser um cidadão de bem que tem que vem trazendo consigo tudo que há de melhor, longe de qualquer perigo. Força, mostre toda a sua força. Se usado, não recuse, corre atrás de qualquer coisa. Sem desacreditar de ti, sempre se empenha pra que seus sonhos sejam realizados. Um manifesto de amor pra acabar com o terror, a dor em São José dos Campos, interior de São Paulo, louco, yeah. Uou, uou, uou. Manifesto de amor pra acabar com o terror, a dor em São José dos Campos, interior de São Paulo, louco, yeah. Em São José dos Campos, interior de São Paulo, louco, yeah. MC Gusto e DJ Neto, comando 11, comando 11, comando 11, distribuindo raciocínio. Respeito ao meu